Estamos no ar! Os Cavaleiros do Zoológico. Passa a elevar os maletes do cabeção. O cliente atender, impressão pra fazer sua imaginação. Eles vão te promover. Supera a zoeira e tem forças pra trampar. Pulas fantasias com caloteiro irá brigar. Pois nas costas de um portão sonhador ninguém irá montar. Sans-Pulas! Tem dente de Santana. Sans-Pulas! 13 pra valer. Oh yeah! Sans-Pulas! Unidos pela empresa. Sans-Pulas! Anderson vai se fuder. Passa a elevar os maletes do cabeção. O cliente atender, impressão pra fazer. E sua imaginação, eles vão te promover. Supera a zoeira e tem forças pra trampar. Mulas fantasias, o caloteiro irá brigar. Foi nas costas de um putão sonhador, ninguém irá voltar. Cessa do Lula! Tem gente de Santana. Cessa do Lula! Crise pra valer, oh yeah! Cessa do Lula! Unidos pela empresa. Cessa do Lula! Anderson vai se fuder. As fantasias um caloteiro irá brigar. Nas costas de um furtão sonhador ninguém irá montar. Sans-Pulas, semente de Santana. Sans-Pulas, 13 pra valer. Oh yeah! Sans-Pulas, unidos pela empresa. Sans-Pulas, Anderson, vai se fuder.